escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Ouvintes, estes são os primeiros segundos de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje é sábado, 14 de dezembro de 2013, e esta é a 153ª emissão deste programa do Canal 1 de Rádio Antena Web. Ou se quiserem, a numeração cardinal, já que foi o árbitro José Cardinal a inventar esta ordem numerológica. Hoje a emissão 153. 1, 5, 3. O meu nome é Mil Caralhadas. Ao meu lado está o grande, o enorme, o todo-poderoso Oscaralhinho, que também é ceguinho, e vai falar agora ao microfonezinho. Está mal, hein? Se sou grande, devia ser Oscaralhão. Bem corrigido, Carlos Bonaparte, vou falar agora com o Oscar Alhão, então. Oscar Alhão, bom dia, boa tarde, bom boa dia. Noite, conforme a hora e local em que depois... Bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora em que nos esteja a escutar. E também, por consequência, o local, não é? Porque se estiver a escutar-nos, bem, na Coreia do Norte não, porque eles coisas. Mas se estiver a escutar-nos, deixa-se cá ver, se no Japão, por exemplo, já é de noite, enquanto aqui ainda é de dia. Por exemplo, não é? Por exemplo, se estiver a escutar-nos, só te dar assim uma ideia. Se estiver assim a escutar-nos, por exemplo, na Rússia, em Moscou, são de se caber, neste momento são 22 horas. Por exemplo, se estiver a ver-nos nos Estados Unidos, ou no México, são meio-dia, não, 1 da tarde, portanto, está a ver 1 da tarde, 10 da noite. Não há a ver, não é? Portanto, você está a receber o programa, está a ver? Está a ver um programa sentado ou deitado, por exemplo, não é? E, portanto, na Rússia, em Moscou, porque eles já têm muitos horários de coisa, em Moscou são 10 da noite. E no coisa, no México, por exemplo, são 1 da tarde. São 11 horas de... Está a ver a diferença? Uma diferença do perigo. Duas questões pertinentes a Oscar. Primeiro, porque é que quando falam em Rússia referem logo Moscovo e não outra cidade qualquer? Porque nem todas têm... cidadão que é o país Nem Rússia. Todas têm o mesmo horário. É o maior país do planeta Terra e refere-se ao Moscovo, a capital. Mas eu quando refiro... há tantas cidades para referir num país de imensidão que é aquele coisa. Exatamente, país... mas é que nem todos... Mas então, porque é que, segunda questão, quando é que eu faço a questão e nem quero ouvir a resposta, porque é que nos Estados Unidos disse que é meio-dia, quando nos Estados Unidos deve haver uns 6 fusos não, horários? Não, mas eu fiz uma correção. Não, eu escutei eu Estados disse, Unidos. Mas eu depois disse quiser, México. Durante a primeira música, vamos escutar esta gravação não, e você per... disse Estados Pronto, Unidos. Tem razão. Eu meio-dia, pode ser meio-dia, pode ser 2 da tarde, tanto pode que ser 10 da manhã. Tanto depende que eu corrigi. Portanto, também. Carlos Bonaparte, Oscar, eu corrigi Marques, e passei esta. Para o senhor não sabe México, dar informações concretas, porque no México, quer geográficas, se bem quer... que no México cronométricas, portanto, geográficas em relação à geografia do país, do mundo, caber. Neste caso, portanto, e Rússia, no México, Estados Unidos, a capital, por acaso, a capital do México, os dois países que protagonizaram a Guerra Fria, portanto, segundo, querem termos cronométricos, o da capital porque, mexicana, portanto, do México, serão 13 horas, quando aqui, em Portugal continental e na Madeira, horas, serão 19 horas, quer de um lado, enquanto que na Rússia, do... segunda hora de Moscou, portanto, Carlos Moscou, e Oscar, serão 22 senhor, horas. Os dois senhores, portanto, aliás, há aqui uma diferença horária de 13 para 22, deste programa, portanto, 13, porque este programa 22, é de nível faz com que haja uma diferença de 3, aliás, praticamente, dizem as críticas que não há melhor programa do que este. Aos sábados, às 7 horas, no exemplo, canal 1 da Rádio ou até Antena para Web. Mais exatos. Portanto, para na não Roménia, baixar exemplo, o nível elevadíssimo deste programa, 21 horas na Roménia, eu sugiro, em todo o país, ou melhor, exijo, faz, e na Moldávia também que é assim, o patrão deste programa faz com que aconteça que haja apenas uma diferença de 10 horas que o Carlos entre e o Oscar a principal cidade mexicana, que é a capital, emissão, até melhor, a, deste a programa Roménia, não é? Por ou completo, para o nível do mesmo, se manter na Nova Zelândia. Nova Zelândia são, deixa-se caber, 7 da tarde. Não, às 7 da tarde aqui, 7 mais 9, 16. São 4 da manhã lá, por exemplo. Achou, não é? Quando a gente assistiu aquele jogo de rugby, aquilo foi o quê? Era 9:19, não? Era 9:21. Ah, não me lembro. Era 9:21, não foi mais. Mas hoje lembrei-me desse jogo, por acaso. Era a maior a diferença. Portanto, quando são 7 da noite aqui, são 7 da manhã lá. Está a ver? 7 da manhã lá. 7 da manhã lá, quando são 3 da tarde, Linho. Está a ver? Capital, principal cidade dos Estados Unidos, que é New York. New York. A capital dos Estados Unidos é Washington. Eu sei, por isso é que eu depois disse a principal cidade. Corrigia. Mas quem diz que a principal cidade dos Estados Unidos... Digo eu e diz o Franco Sem Natas. Porque o Franco Sem Natas, quando cantava, cantava New York. Não cantava Washington, Washington. Agora, fazendo transferência para o Carlos Bonaparte, como é que está, como é que foram os dias e é o costume. Ora, foi uma semana do Guiregon. Andei-se a recordar coisas fixas quando era puto, está a ver? Quando era puto, portanto, tinha que em 1971, há muitos anos, já, há 42, ei, na altura tinha 48, e não sei, 42 talvez, agora tenho 86, não, 74, isso, 74, 32, tinha 32, era um puto ainda, é, bom, era um puto ainda. A primeira música, a primeira das ainda três... Ainda está bem para as curvas. A primeira das três que interessam vai ser escolha... Nem é resumo semanal, nem o Quiregro. Acabei de perguntar, a tua resposta foi essa? Ou não, o meu resumo semanal foi... Tu foste o seguinte, assim mais a sério, só um bocadinho. Só um bocadinho a sério, porque não se mantém-se a mesmo. Então assim, porque hoje estou bem disposto. Portanto, estou para fora assim, a Porto, a Tripeiro, a coisas, se quiser. Àquela aldeia. Então, eu, vamos lá ver... Foi uma semana interessante, porque foi uma semana que fez muitos programas. Foi uma semana em que ainda fiz mais umas coisas e também estive a recordar grandes momentos. Por exemplo, eu esta semana, sabes que há um No que eu gosto muito, que é o No That's Dry Cole Music, Dry Colicas Music, volume 51 do Reino Unido. E então foi um dos programas, eu utilizei muito o No Agora Now e este Now. Estás a ver? Este No. Pronto. E porquê que eu utilizei esse No? Let it snow, let it snow, let it snow. Foi por isso. Então eu utilizei esse volume. E eu lembro-me, sabes, que é um dos discos que eu ouvia, e se fosse preciso, eu ainda hoje ouvia, de princípio ao fim. Sem saltar nenhuma faixa, a não ser que o CD tivesse arriscado e saltasse. Mas fora isso, eu ouvia as faixas inteirinhas. Ali, onde quer que fosse, no disco, em direção ao Hospital Santo António, porque eu, coitadinho, eu sou ceguinho, então de vez em quando ia lá, e então uma das vezes eu ia no autocarro e assim ouvi música, alto. Por acaso, o Oscar, na semana passada, estive no Hospital Santo António a fazer um evento solidário. Já viu a coincidência desta vida? É verdade. E então, a ver, eu estava, estás a ver, assim, estava coisa... Estava a recordar, a fazer o programa e a recordar. E depois, pronto, foi a giro. Também foi a giro, porque fiz um dos programas mais estranhos da minha vida, os 5 quintas. Aquilo deu para... Eu, coitadinho, era ceguinho. Como já meto mesmo no fora do programa, disfarço tão bem que tenho no fora do programa, sou como sente. E então estava eu a fazer o programa, aquilo estava para fazer um spot publicitário e tudo. Alusivo, um separador alusivo ao programa. Não é? Estes, realmente estes programas a 2 e a 3... acabam por ser muito mais emocionantes, porque depois surgem coisas muito engraçadas. O programa da manhã vai ser giro também. E o de hoje também. Porque o programa de hoje, apesar de estar a ser feito agora, igualmente eu sei que vai ser giro, porque adivinho o futuro. O da manhã sei que vai ser giro porque já foi feito ontem. O de quinta-feira sei que vai ser giro porque já foi. E o este sei que vai ser giro porque é giro sempre. Desde há 153 programas. E da manhã... Se não se perder porque não há espaço em disco, também vai ser giro. A não ser que alguém tenha parte para a violência, mas até agora, como diz o Joaquim, temos sabido dar o braço a torcer. Não é? Eu já parti o meu 4 vezes porque torceram demais. Mas pronto. Não é? E então, assim, estás a ver? Vai ser giro. É tudo isto, é tudo uma maravilha. Foi assim a minha semana, ao recordar músicas, a descobrir outras músicas. Vai giro. Descobri uma música chamada Verónica. Que é uma versão do tema Mónica, que por sua vez é uma versão do tema Bulgária. Pois. E a Verónica e a Mónica são duas Alemanhas. São o quê? Alemanhas. São alemãs que estão com a ronha, estás a ver? Alemanhas. Pois. Devidamente, seguiremos para a explicação da primeira música. Pode seguir. Não perguntaste se podias seguir? Posso seguir? Pode-se. Nem precisavas de perguntar. Isto podemos começar por aqui, que é uma coisa assim. É triste não saber ler. 40 anos de som, 58 músicos, 7 álbuns. A banda do casaco está de regresso para os recordarmos, vezes sem conta. Eu e o António Pinho, 1973. Ele e o António Pinho e tal e tal. Foi a partir da Antena 1, que ainda dá coisas, como o Carlos diz, está uma rádio mais indie. Mas ainda dá coisas em que tenho que manter esta coisa. Ainda dá indicações, em indicações musicais em condições. E então houve uma conversa, foi num sábado em que ainda não houve escolhes ou escolho eu, ainda tem sido há duas semanas. Eu conheço esta voz que abre... Claro que conheço, já vou falar dela. Acho que foi há duas semanas. Ah! É lá na bolsa, não é? Não. Não é nada. Acho que foi há duas semanas, um sábado à tarde, em que escutei uma entrevista por parte do António Macedo a membros da banda do casaco. Isto por causa do disco que o A1, o 40 anos de som. Em que 40 anos, mas na verdade isto é mentira, porque o Banda do Casaco só teve uns 10 anos. 10, 11, sim. 11, eu comecei a ser 10 e ganhei 84. Aqui diz 74, mas é a mesma coisa. Bom. Mas acho que aquilo que ele disse aqui na foi que eu disse. Foi. Não, em 73 se calhar criaram uma ideia e tal, e depois em 74 estrearam-se com discografia. Em 84 acabaram porque ele fez a firma, não sei o quê e tal. Pronto. É óbvio, são opções de tradição. 40 anos são, é mentira, mas fora isso. Dá para vender. Exatamente. Coisa. Agora surge. Já surgiu, acho que foi em novembro, final de novembro. Que... Bom, que começou a aparecer nas. Este disco. Nas bandas este disco. Nas bandas ou nas bancas? Nas bancas este disco. Pô, com duas caixas. E então, os supermercados e outras. Responsável por isto, o José Fortes, com 7 álbuns remasterizados e com faixas extras ainda inéditas. Ah! Ainda que o DVD, a banda do casaco ao vivo, com gravações de concertos de 75, 77 e 84, telediscos, outras aparições na TV, são duas caixas de um luxo, dizem eles. Em que vamos ouvir a faixa 3. Que pena que este não está na net. Para já. E porquê? Não, aqui em Portugal não há nada. Não há quem se interesse por este tipo de coisas. Sim. Ah, não? Há nos pequenos nichos que é difícil encontrar, sim. Pois, está bem. Bom. Porquê é que eu quis escolher a banda do casaco? Primeiro porque esta música, do nada, muitas vezes faz parte da minha lista musical mental. Em que eu começo, ai. Também é por muitas vezes ouvir na Antena 1 no meu carro, na minha viatura, no chama-se Lotus. Depois... Eu cheguei a passar essa música também. Pois, tá bem. Depois, o motivo principal foi uma conversa que esta gente teve. Não vos sei dizer que se foi o Nuno Rodrigues, se foi o António Pinho, se foi o Linhares, quem é que falou, quem é que disse esta ideia que eu vou de seguida repetir em conversa com António Macedo, que foi a música, as vertentes, as perspectivas e a beleza que pode oferecer a música. E diz ele que, por exemplo, o Hino da Hungria, Carlos Bonaparte, o Oscar Alhão, com certeza que... É exatamente isto que estão a ouvir. Toda a gente sabe, a grande maioria das pessoas sabe proferir as notas e dizer como é que a melodia inicia. Mas se perguntar qual é a letra dessa música, ninguém sabe. Sabes, Carlos Bonaparte, qual é a letra do Hino da Hungria? Não sei. Por outro lado, sobretudo as pessoas mais antigas portuguesas, se perguntarem poemas de João Vilaré, sabem citar. Mas quais eram as músicas que estavam a ser tocadas no piano? Ou quando ele cantava, quem é que sequer estava a tocar no piano? Mas eu achei piada, sobretudo... E era assim, o irmão, é? E achei interessante esta noção de... Quer letra, quer música, quer o conjunto em si, é o que faz a música. Música, melodia, é o que eu queria dizer ao cabo. Quer a letra, quer a melodia em si, fazem a música. E há muito para apreciar na música. O que eu quero dizer com isto é mesmo isso. É de um lado, do outro. Tanto há produções musicais em que o centro é a letra, tanto há produções musicais em que o centro é melodia, e quando ambos se juntam é quando surge aquilo que é, para mim, as obras-primas da nossa vida. Por outro lado, depois também surgem coisas como... Como é que é? Força... Não é que força é essa, mas... A força está em ti, alegra-te como o Gandhi, e junta-te como... Acredita como a moeda ali. Também surgem esses, essas raridades em que o filho também já começa a ser acusado de plágio, tal como o pai. Mas, devidamente, nós vamos escutar uma música aqui dos Banda do Casaco, que não tem 40 anos de som, na verdade só tiveram 10 ou 11. Mas enquanto o Carlos ir ao casaco, que é para me dar o espetáculo prometido já há muito tempo. Isto é a banda? Do casaco? Aqui temos um exemplo com a música que vamos escutar, a baixa número 3. Porque no fundo a letra, o que é? Morgadinha, quem te disse a ti, e tal, e depois acaba. não é acaba, mas é uma coisa curta. Mas talvez a melodia, os arranjos dados e aquele som tradicional que o Carlos Bonaparte até admira particularmente. Não é verdade, Carlos Bonaparte? É. Tinhas que dizer que sim, exatamente. Mas é verdade, senhor. É verdade. Conseguiram causar sucesso ainda hoje. É muito escutada. E é do álbum Coisas do Arco da Velha, o que certamente está relacionado com a minha pessoa. Mais uma escolha. Portanto, nós vamos escutar uma música de Banda do Casaco, a faixa número 3 desta compilação. Em que iremos recordar os 40 anos de som, e também há outro motivo que ouvi hoje de manhã. Antena 1 de facto está a escutar Antena Web, porque o primeiro assunto, a primeira música mencionada num programa Hotel Babilónia foi precisamente a Banda do Casaco. E aliás, a primeira hora diziam eles que ia ser toda dedicada à Banda do Casaco. Como já sabiam que a primeira música dos Cortes escolheu ia ser a Banda do Casaco, não quiseram ficar atrás desta imensidão, deste expoente máximo da comunicação que sou eu. Devidamente depois escutaremos a primeira música de hoje, se o Carlos der permissão. O Oscar der permissão. Claro. Então, a produção de reedição foi do Nuno Rodrigues e é uma remasterização do José Fortes e a ilustração, que é uma coisa que nunca tínhamos dito aqui, do Carlos Zingaro. Estás contente, Carlos Bonaparte? Sim, senhora. Então vamos escutar a Banda do Casaco. Então diz lá aquela coisa do intérprete, não sei o quê. Não, sou eu que digo. És tu que dizes. Eu digo... sou que digo o intérprete, não sei o quê, digo as coisas. Não, sou eu, então. Canção número 1, título. Morgadinha. Dos canibais. Como é que é? Morgadinha dos canibais. Isso, Morgadinha dos canibais. Intérprete. Banda do Casaco. Que é a sua estreia neste programa, orquestração. Nuno Rodrigues e Sérgio Fortes. Ai, ai, ai, ai, ai. te disse que a tua terra tinha erva e alecrim, e é curioso terem falado ali da gramática e da fonética, que é já uma introdução para daqui a 2 semanas. Oscar. É a tua vez de falares para o microfone, chapada. Ora bem. Assumindo agora uma postura mais séria, vamos... Porque eu, quando se fala de música portuguesa, há que ter respeito, não é? Eu há pouco estava a brincar, porque não era eu a escolher, mas a verdade é que, pronto... Quando se fala de música portuguesa, tem que se falar num tom sério, não é? Não é só quando se fala de fado, porque é património imaterial da humanidade, mas também a música portuguesa em geral. Vou escolher aqui, para responder ao género, mas não só, vou corresponder com a Boiada, uma música do grupo Raízes. Vou escolher esta música por vários motivos. Primeiro, e há que ser sincero, responder ao género, ou seja, música tradicional portuguesa. Segundo, porque este grupo sim, está nativo há muito tempo. O grupo Raízes está nativo, este tema faz parte do álbum, creio, de 82. E o grupo Raízes tem vários, aliás, há vários grupos. Há o grupo Raízes, há o grupo Terra a Terra, há o grupo Colheita. Mas este é o talvez a maior expressão. A Banda do Casaco foi realmente muito inovadora, mas foi um projeto que se cansou depressa, por assim dizer. Durou 11 anos. Foi pena que tenha sido assim, porque como projeto musical era uma raridade, era uma obra-prima da música portuguesa. Só que estou a ver mal, ficou mais de noite, assim, de repente. Estás a ver mal, ceguinho. Pois, parece que sim. Dizia eu que, portanto, tivemos aqui este grupo que ficou para a história. E o grupo Raízes? É um grupo que também vai mais ou menos na mesma senda, não tão inovador em termos sonoros. Como diz o José Fortes, eu há pouco enganei-me, disse Sérgio Fortes. Como diz o José Fortes, não dizendo que estão muito à frente, a verdade é essa. Ou seja, não gostando muito de dizer que estão muito à frente, a verdade é essa, que estavam muito à frente em termos de som. Aliás, não foi ele que disse. Ou foi? Não sei. Agora já não recordo quem é que disse. Mas foi nesta gravação que nós ouvimos. Que em termos de som, a Banda do Casaco estava muito à frente. E é um facto. É um facto. Mas... aliás, em termos musicais, em termos sonoros, em termos melódicos, em termos literários, estava muito à frente. Vamos ver. O que eu realmente destaco deste grupo Raízes, que é o que nós vamos ouvir agora, é... o apego às tradições, não apenas, ou seja, não há aqui uma grande elaboração literária, há mais uma. A preocupação é outra, também essa literária, não é? Mas a preservação cultural, a preservação pela rítmica, pela métrica, por todo um conjunto daquilo que é o nosso português. Também, fonética, não é? E gramática. Ou seja, digamos, a preservação de usos e costumes em várias vertentes. Sejam eles de cariz agriculturógico, sejam eles de cariz musicológico, sejam eles de cariz literário, não é? Ou melódico. Ou neste caso, liturgológico ou modulógico. Que é também... portanto, eu sei que inventei estas palavras agora. Também acho que sim. Agriculturógico não existe. Mas de cariz agricultural, agrário neste caso, também dá. Dá. De cariz agrário, de cariz, sei lá, literário, de cariz fonético também. Há toda uma ideia... É? Mas também repara que a língua portuguesa está sempre em evolução, portanto, a invenção da palavra agriculturógico não é de todo ilógica, não é? Precisamente porque termina em lógico. Tudo que termina em lógica. Sabes o que é a lógica? A sua lógica. Diz. Sabes o que é a lógica? A lógica é uma linha de pensamento que tem princípio, meio e fim. Não foi assim que disseste outra vez. O que é que eu disse outra vez? Não, é uma linha que vai, não sei o que, é a mesma linha. Tens um aquário. Tens um aquário? Sim. Ah, foi o exemplo que eu dei. Não, estou a perguntar se tens um aquário. Não. Então está bem, deixa lá. Mas se tivesse um aquário, diz. Tenho um aquário, faz que diz. Sim, diz. O aquário Tem peixe. Sim. E é oval. E se tens aquário, é que gostas de peixe. Os peixes andam na água. Sim. Onde é que há muita água? No mar. No mar é junto à praia. Tu gostas do mar, da praia. Portanto, a mim... E no praia quem andam são as catraias azeitosas, não é? Sim. E tu gostas das catraias azeitosas. Pronto, é isso a lógica. Tens um aquário, gostas das catraias azeitosas. Exatamente. Se dissesse que não, é porque és homossexual. Ah. Tá, mas... Isso é lógica. A lógica é... Sim, tem lógica, o que não quer dizer que a lógica seja a refutação da realidade, mas não deixa de ser algo com sentido, não é? Ou seja, há avaliações... Porque, por exemplo, porque é que é o preconceito? Não é? O preconceito é uma lógica que é criada para uma assimilação rápida e eficaz por parte do senso comum, que na maior parte das vezes está certa. Por isso é que se chama um preconceito, sendo um preconceito válido, porque também há preconceitos inválidos, não é? Por exemplo, porque é que hoje em dia o preconceito de que o cego é um coitadinho está a cair em desuso? Porque começou a dar mais erros do que respostas certas e, como tal, começou a ser posto em dúvida por mais das pessoas. Ou por muitas pessoas. E uma pessoa preconceituosa é preconceituosa, na sua generalidade é preconceituosa, quando utiliza preconceitos que já não são válidos, que já não são, na sua maioria, vigentes. É, por exemplo, o que está a acontecer com respeito aos ciganos, ou o que está, por exemplo, a acontecer com os ucranianos, que cada vez mais há a atribuição a preconceituoso à pessoa que tem algum tipo de discriminação ou de preconceito com estas pessoas. Portanto. E, portanto, colocar aqui a palavra agriculturógico não é de todo ilógico, porque há uma linha de construção nestas palavras. Não é? Tal como também há na questão do agrário. Embora o agrário não englobe apenas a agricultura, embora abrange várias vertentes da agronomia, não apenas da agricultura, sei lá, a apicultura, a vinicultura, que também está a ser a agricultura, mas não obrigatoriamente é a agricultura, não é? Porque, enfim, poderíamos aqui elaborar um programa basicamente sobre este tipo, sobre estas temáticas. Ou poderemos regressar à música. Ou poderemos regressar à música, que é, neste caso, o interesse público. Ou seja, meu e teu. Não há ninguém a ouvir, portanto, somos nós dois. não, o nosso também está a ouvir de 50. Coitadinho. Bom, vamos ouvir então a banda, o grupo Raízes, que nos traz a Boiada, que é uma tradição também. Nós vamos conferir esta Boiada. Que é a homenagem a mim, não é verdade? Pois... E a mim também. Tirando o Ada, fica para ti. Pô, é coisa para mim. Era o que eu ia dizer. Parte a mim por parte da Ada. Que não digo nada de jeito, não é? Isto é uma nada ajeitada. Não. Que giro. Inventar mais uma palavra também tem lógica. Pronto, o Carlos Oscar vai sair daqui com nada uma lista de palavras inventadas por si próprio. Uma nada e ficará deveramente feliz. Por si próprio? E sempre por quem? Pois, eu estou a dizer, deveramente e exageradamente feliz e contente por inventar palavras. Neologismo. Oscaragismos. Mais ou menos. A canção número 2 tem... Oscaragismos. Foi o que eu disse. A canção número 2 tem o título. Começa lá pelo intérprete, mas fiz. Mas o título é que é primeiro. Ah. Canção número 2, intérprete. Grupo Raízes. Título. Boiada. Orquestração. Raízes. Labra, boi, labra e torna a labrar. Pedai ao Senhor que nos vem ajudar. Ai, boi a labrar. Que dais a quem vos vai ver, ó Senhora do Alívio. bom terreiro para dançar, água fresca para beber. Ó Senhora do alívio, que dóis a quem te vai ver. Senhora tão pequenina, ó Senhora do alívio, Senhora tão pequenina, comadre da minha mãe, Senhora minha madrinha. Capela pica e repica na valca amarela. Ai, vou a labrar. Ai, vou a labrar. Caminho e chão, da Senhora do alívio, tudo é caminho e chão. Tudo são cravos e rosas, plantadas por minha mão. Da Senhora do alívio, tudo é caminho e chão. O vosso mosteiro cheira, da Senhora do alívio, o vosso mosteiro cheira. Cheira a cravo. Trás do arado, o nosso labrador merece um cigarro. Ai, vou a labrar. Ai, já estou aliviado, ó Senhora do alívio, eu já estou aliviado. Com uma fala que me deste, eu fiquei desenganado. Ó Senhora do alívio, eu já estou aliviado. Que dais a quem vos vai ver, ó Senhora do alívio, que dais a quem vos vai ver. Com terreiro para dançar, água fresca para beber. Ó Senhora do alívio, que dais a quem vos vai ver. Olá! Esta é a terceira intervenção e vou falar agora. Não tinha falado depois. Não. Mais uma vez, referência à Antena 1, mas esta vez foi um episódio curioso que me fez conhecer esta música. Estava eu a escutar a referida Rádio Nacional quando ouço uma música em que eu pensei de imediato, olha, eles a recuperar uma música dos anos 50. O que é raro. Eu não me lembro de escutar músicas dos anos 50 aqui na Antena 1. Mas, mais tarde, fui devidamente preparar o... Quadros de música? Não. Ah. Preparar não. Pesquisar. Ah. Por esta música, porque eu lembrei-me, sabia parte da letra. E então isto faz-me lembrar outros tempos em que eu gostava de estar presente. Já falei aqui algumas vezes nisto. Em que eu gostava de estar presente, nem que fosse só para saber, sentir o ambiente, saber como era, como eram os bailes, como eram os convívios, como era a música, como era a postura dos músicos, como era a postura das pessoas que escutavam a música e como era a interação entre ambos. Já viste tanta coisa que eu mencionei aqui, Carlos Bonaparte? Oscar. Alhinho. Olhão. Olhão. Pum, pum, pum. Que ideia tua. Pum, pum, pum. Olhão. Pum, pum, pum. Que ideia tua. Pum, pum. Comer e beber, não sei quem, não sei que mais, e montar programas. Pum, pum. Comer e beber, não sei quem, não sei que mais, e montar programas. Pum, pum, pum. Este momento é da exclusiva responsabilidade. Foi. Da exclusiva responsabilidade do seu interveniente. E então foi então que descobri. Já até maximadamente atrasado. Este projeto já iniciou-se há 2 anos. Um grupo que pretende precisamente com o seu glamour, a sua pinta, o seu humor e bom gosto, nos seus espetáculos ou em pequenos sketches, reviver a musicalidade e os clichés das festas de antigamente. Seu nome é Rádio Royal e o principal responsável por isto é um senhor que eu já segui dos tempos da SIC Radical, o Eugênio Lopes, mais conhecido por Jimba, que no fundo é o mestre de cerimónias, é o diretor da chapucaria toda, ele faz as músicas, é o autor das músicas dos originais e tal. Nós vamos ouvir as Royalettes. São as 3 meninas que fazem mesmo recordar, quer a sua, o seu vestuário, a sua apresentação, a maneira como cantam e as músicas em si, isso não é a responsabilidade delas. Ana Cláudia, Maria Inês. Olha. Isto é muito engraçado, não sabia isto. Ana Cláudia, Maria Inês e Sara Badalo. Podia fazer uma piada com isto, mas a Sara ia ficar chateada. São parte do projeto Rádio Royal, que tem o Eugênio Royal, o Jimba, que é o mestre de cerimónias, o Vicente Valentino, o piano, Lady Miosotis, parece que eu, que é Isismel, o cantor e estrelinha de burlesco da rádio, a Nina Marieta, ou Menina Rola Rola, que é Mariana Show, que é também animadora, cantora e também burlesca, e o Senhor Sardinha, o José Lobo, o primeiro boylesque português. Isto é mesmo uns anos 40, 50, diria eu, a reviver, recordar esses tempos. E nós vamos ouvir o Paquete do Amor, que faz-me lembrar, quando há uns tempos, numa peça em causa chamada No Autocarro, quando pela primeira vez referi ao responsável local do clube que ia ser esse o nome de uma peça, ele começou logo, No Autocarro do Amor. E eu não conhecia essa música. Estarei muito negro. Na altura, já foi há uns anos. Eu não sabia, não conhecia essa melodia. Isto do Paquete do Amor faz-me logo lembrar o Autocarro do Amor, que eu nem sequer conhecia. É uma coisa, isto diz, bem-vindos ao cruzeiro no Paquete do Amor, passando o verão inteiro num requinte de um vapor, a bordo é só magia, romance, fantasia. Zarpamos, chau em Lisboa, tendo o céu azul à proa, rumando às mais exóticas paragens, e há lindas marinheiras, a parte que interessa ao caso é esta, há lindas marinheiras, as marujas hospedeiras, elegantes cicerones da viagem. E a música é isto. E faz-me... Parece que estou noutras décadas, noutro ambiente, noutro contexto nacional, musical e cultural, sempre que escuto esta melodia. Vai ser interpretada pelas Royalettes do projeto Rádio Royal, e o título é O Paquete do Amor. Quase uma parte da autorização. Vamos à música. E o Oscar Aninho da autorização. Vamos à música. E o intervalo bem a seguir. Vamos à Pode música. Ser. Vamos à música. Do Atlântico ao Pacífico, para lá do tal canal do Panamá.

Estamos de volta depois do nosso intervalo, ou na rádio, ou na canal 1, em canal 1.radio.info. Comentem os nossos ouvintes a passarem por nosso arquivo, que é www.radioantenaweb.info/arquivo, com letra minúscula. O que é que foi? Pensei que ia ser uma grande coisa, que é a grande novidade, um link. Não, mas é verdade, é mesmo um convite para passarem. www.radioantenaweb.info/arquivo. Portanto, vocês vão lá, aquilo... Portanto, está em constant actualization, estão a ver? Está fixe! Está um bom arquivo, está um... Não é para qualquer rádio, mesmo assim no sinal tem informações tão boas. E simples, hein? Simples! E, só, e é só as informações que são boas? Porque lá não tem mais nada. São só informações. Pensei que tivesse mulheres. Não, não. Fotografias e assim... É essas coisas, não? É só no... sexshop.radiointernet.info. Ai, shop, enganei-me. Peço desculpa. Estava a pensar no futuro projeto, peço desculpa. Não, é que o projeto não é só shop, estás a ver? É só fotografias. Depois passa a vender coisas mais elaboradas, outras coisas também de boa qualidade, não é? Produção. Produção para na parte de produções, é? É tudo assim, estás a ver, não é? Que te não? Tens assim coisas, estás a ver? Vão. Estou a ver, tu é que não sei se estás. É, eu não, já ganho. Sabes, ah, é assim, coisa. Agora bem, vamos recuar no tempo. Olha, escreve aí Medina, no nosso arquivo. Já que falamos dele, é o arquivo offline. Aquele arquivo do ceguinho.tct. É mais rápido para abrir. Escreve aí Medina. Nunca passou isso. Não? Não. Obrigadinho. Então vamos recuar nos anos do Conego. Estamos aqui em 2011, não é? Não, não, acho que é mais, acho que é 2012. Ou já 2013. Acho que é 2012. Pronto, então, seguindo o tempo presente de 2013, vamos recordar, vamos recuar, aliás, 102 anos. Hã? Diz lá que não é uma boa... pouco tempo, não é? 102 anos! Com caraco! A tempo! Não, mas... Acho que mais antigo que isso, só a... Não, houve duas. Houve em 1900... Houve três. Acho eu. Royal, a marcha, como é que é? Do 71º Regimento. Sim. E acho que também houve uma música portuguesa, a Banda dos Marinheiros da Armada, acho eu. Não me lembro. E se o Charles de Almeida também já passou, é tão mais antiga, é de 1883. Se não passou, lá de passar um dia. E esta qual é? Esta é uma música da Medina de Sousa, chamada Pim Pão Pum. Ora bem, já falamos de coisas antigas, agora falamos mais a sério. Não estavas a falar do Freeze? Mas isso foi antes de irmos para o ar. Pensei que ia ser a música que íamos ouvir. Não. Ah, está bem. Não, estou a falar, será uma vida que já não vai muito tempo. Parece, era a Freeze. Freeze! Anda cá, Marlisa! Eu percebi, vamos ouvir uma música que eu já não ouço há muito tempo. Sim. Ah, não! Do Freeze. Não. Hoje vou ver uma coisa que já não vi há muito tempo. Ah, eu percebi a música. Tá depois bem. Eu disse, para teres uma ideia, já não, nunca vi isto assim, esta ouvintes. Casa. Isto é assim, ouvintes. Um vê mal, o outro ouve mal. Que é para ficarmos assim, mais ou menos. A culpa é de tabolhas. Tabolhas, até um dia. É, esqueci, já não se chamava tabolhas há muito tempo. Continua o Pierre. Vês, se não estou em erro, desde a última vez. Corrige-me se estou enganado. Continua o Mato Grosso. Como é que era? Havia uma... Era o Pierre Mato Grosso, mas tinha mais uma coisa qualquer depois. Não sei, sei que vamos escutar então o Medina. Medina de Sousa. Vamos recuar até 1910. A ideia surgiu como consequência do Nuno dizer que as músicas, que esta música fazia outros recordar tempos. Outros tempos. Confesso a mim que não faz. Faz-me recordar. Sim, mas de uma forma... quer dizer, faz. Em parte faz. A forma uma nostalgia, uma ilusão por tempos que eu não vivi. A forma como canto. Ora bem. Vamos... esta música faz parte do programa... O céu, aliás, não faz parte do céu da minha rua, mas eu não vou questionar muito. Vou só dizer o seguinte. Em consequência desse programa, ou seja, confirma aí. É? Não? Estou aqui uma linguagem gestual. Continuo. É a linguagem gestual do Mandela. do funeral do Manda, do tan, dos homenagens ao Manda. Zanka, Janji, como é que ele se chamava? Sabias que ele... Se soubeste. Que ele já matou, já violou. Soubeste isso? Isso é conversa. As pessoas dizem. Mas eu lembrei-me de ti quando soube dessa história. Há registros. Ele foi acusado, só que lhe foi dada inimputabilidade. Quando soube dessa história, eu lembrei-me de uma vez que tu disseste que o Irão era um país atrasado e ponto final. Acho que foi do Irão que tu falaste. Sim, foi. Se fomos até a África, a maioria dos países africanos. Onde é que no país europeu ou americano, numa cerimónia destas, iam colocar um homem que, pronto, que é o que é? Atrasado, basicamente. É no contrário. E numa cerimónia que foi, deve ter sido o evento mais visto dos últimos tempos. Exatamente, é no contrário. Eu na altura, quando falei do Irão, a propósito... Eu sei, mas lembrei-me, na África é só escolher. Pois, na África é só escolher. Até na África do Sul, que supostamente é dos mais... É dos mais evoluídos. Dizem eles. É a África do Sul, é o Quénia. E depois a pacificação que se pede é ainda ontem andarem ao soco e pessoas no chão por causa de não poderem ver o corpo de Nelson Mandela. Mas está bem, está tudo bem. Pois é, daquelas coisas que... Pronto, tem... Não, mas eu quando... Porque atenção, porque na Ásia não é tanto assim. Na Ásia nós temos países tecnologicamente e culturalmente muito evoluídos, não é? Sim. Há a Coreia do Sul... Sim. A Coreia do Sul, o Japão, a China, que tem tido uma evolução industrial brutal, demasiada até. Mesmo ali mais... Mesmo no Sudeste Asiático, sei lá, Indonésia, Sri Lanka, Timor-Leste... São países que não são tecnologicamente nada desenvolvidos, ou praticamente nada. O Timor-Leste continua sendo um dos países mais pobres do mundo. Oh, mas repara, estás a ouvir? A Medina a chamar por ti. Oh. Ela a dizer, olha, estou aqui, não fui embora. Na Medina. É o ruído de silêncio, não ouço nada. Pronto. Mas é giro. Mas esta música, não dizia eu, esta música podia muito bem fazer parte, não faz. Mas há uma temática parecida que faz parte disso nesta semana do Saldo Negro. E que tem a ver precisamente com os sistemas de gravação. Mas vamos lá por partes. O que é que eu ia dizer? Ah, já sei. Então, já que falaste no cantar antigo, não é? Eu continuo a ficar triste pela forma como nós recuperamos ou não recuperamos a nossa música portuguesa. Isto é um caso raro, vindo dos Estados Unidos da América. Porque... Não sei como é que este cilindro foi lá parar, mas o cacete que foi lá parar, e até foi meio recuperado. Aliás, os cilindros, depois de 1900, de uma forma geral, sendo feitos de celuloide, foram... Já houve uma recuperação interessante. Depois que já vamos ouvir a música. Eu gostava também que ouvíssemos aqui... a som de retorno, estás a ver? Gostava que ouvíssemos, se tivermos tempo. Já porque acho que é uma música interessante, então, em termos literários. Bom, já não sei se estás a falar da música que vamos ouvir, se de outra qualquer. Da Medina de Sousa. Ah. Pronto. E digamos que esta, ou seja, a música que nós vamos ouvir, eu escolhi por vários motivos. Primeiro, para responder ao género, mais uma vez. Segundo, ao género não, à temática. Porque, como é lógico, não podemos responder a uma música de 2013 ou 2012 com uma de 1910 do mesmo género, a não ser que sejam marchas militares ou coisas do género. Mas de alguma forma há uma semelhança, vamos chamar assim, há uma semelhança entre as duas temáticas. Ou seja, tentar em 2012 cantar como se cantava há 60 anos atrás, mas eu vou mais longe, vou há 102 anos atrás. 103 no caso, peço desculpa, 103, porque a música é de 1910. E estava a colocar pelo 2012, falámos que era do ano passado, música, etc. Bom, esta música, de Medina de Sousa, é um cantar popular. E eu escolhi precisamente por isso, porque é mais uma... como é que eu explicar? Mais uma vez, nós hoje temos falado muito na preservação da cultura. E esta música, mais do que a preservação da cultura, no sentido de fazer um esforço por manter as tradições. Esta música não fez esforço por manter tradições. Foi uma música da altura. Não havia aquela coisa, vamos manter a tradição. Vamos fazer porque esta música seja uma música popular como era na altura. Não. Esta música é da altura. Não é? É a mesma coisa que nós agora pegámos aqui numa nossa emissão, Olá, caros ouvintes. Muito boa tarde para todos. Tenho agora início mais uma edição deste espaço radiofónico, a edição de não sei quanto, de 1931, a emissora nacional, não sei quanto, não sei o quê. N5, não sei o quê. Tens de começar a ouvir o quadro. Porque na altura muitas emissoras, não a emissora nacional nem tanto, mas muitas emissoras começavam, tinham o seu código. Não era por nome, era por código. Não sei se sabias disso. Não. Mais as emissoras que funcionavam de forma ilegal, porque sempre as houve. Até 1990 sempre as houve. Depois foram legalizadas. Mas as emissoras... havia pequenas emissoras locais que funcionavam com potenciadores. E basicamente elas eram reconhecidas por... portanto, pelo número, pelo código. N5, F3, não sei. É tipo matrícula. Tinham esta designação. E então, pronto, era... Ou seja, mesmo se nós quiséssemos, nós agora podemos querer imitar como é que se fazia na altura. Ou então, recuperar o que foi feito na altura. Se quiser, temos duas hipóteses. Bruno, com os seus meios, com aquilo que tem à disponibilidade, à mão, trouxe-nos uma música que tenta recuperar tempos antigos. E eu trago música dos tempos antigos. 1-0 para o Oscar. Mais antigos ainda. Ou seja, de 1910, no caso. Não é dizer que são melhores. As duas coisas são necessárias. Por uma parte, não deixar esquecidas as coisas. Mas, por outra parte, a melhor forma de não as deixar esquecer... A culpa não é tua. De não as deixar esquecidas... é preservá-las. Não é depois imitá-las. É preservá-las. É a mesma coisa que nós agora temos aquelas... imagina, é a diferença entre um ROM e uma consola tipo Nintendo Wii, que tenta imitar a simplicidade dos jogos daquela altura. Acho que até isso já se perdeu. Mas isto não é imitar, eu até apoio este projeto. Eu também. Porque são músicas originais, são músicas criadas, claro, agora, baseadas, claro, no que eram na altura, mas ele não está a imitar nenhuma música, não está, claro, a pegar nas músicas que existiam. Sim, exatamente. Está a criar originais, claro, que podem fazer recuar esse tempo. Podem, por, claro, por isso é que eu digo, neste caso específico até, ainda mais sentido faz, não é? Porque ele, cá está, mas repara, é a preservação com base nos conhecimentos, entendes? Com base naquilo que se sabe, com base naquilo que se conhece, é a preservação de uma cultura ou de um costume. No caso que nós aqui vamos escutar a seguir, é o próprio costume ou a própria cultura em versão original, vamos chamar assim. Mais uma coisa, esta música é uma crítica, vamos dizer assim, da minha parte, porque é, eu fico triste, mas fico realmente triste, pela contínua ignoração, não ignorância, pela contínua ignoração do espólio português. Portugal tem gravações desde 1901 com os discos do Emil Berliner e tem ainda do século XIX, se é que alguma sobrevive, gravações em cilindros de Edison. Temos um clima que potencia a preservação destes arquivos. Eu não acredito que não haja, em alguma parte do nosso país, cilindros, por muito poucos que sejam, alguns cilindros, que resistam. Não é? Há uma gravação de 1911, por exemplo, do Manuel da Riaga, que simula a preservação, aliás, que simula a declaração da República. Foi feita a 5 de outubro, de 1910, e uns meses depois o Manuel da Riaga fez uma simulação daquilo que foi a proclamação da República. Onde é que está essa gravação? O governo recusou-se a deixar cair em domínio público algo que aqui neste caso não há essa briga, não há essa lei. Não há, já explico porquê, porque isto foi feito em gravação de disco, não foi feito em gravação de cilindro. Mas poderia haver aqui uma colaboração para que as gravações até 1930 caíssem, por questões históricas, em domínio público. Ela já não tem cariz comercial. Muito menos esta, que não tem cariz comercial, não é uma música. Eu não digo que caia em domínio público, Ou seja, poder-se utilizar a música à vontade, digo. Quem domina em público, ou seja, quem quiser pode ter gratuitamente esta música. Que é o que acontece? Nós vamos ter congresso nos Estados Unidos. Que há um site da Universidade de Santa Bárbara, da Califórnia, que tem mais de 10 mil arquivos, só que cá está. São todos em gravações, são todos fonogramas. Mas tem essencialmente mais de 10 mil arquivos MP3 para livre download. Claro que eles pedem para as pessoas que baixem praticamente toda a coleção que os comuniquem. Mas fora isso, nem sequer, ou seja, nem sequer há essa obrigatoriedade. Antes de perder este disco, eu baixei, antes de perdermos aqui o arquivo da rádio, eu baixei praticamente toda a coleção, não tive sequer um barramento, nem uma nota, nem nada. Bem pelo contrário, sempre foram muito receptivos pela forma quando eu descrevia. Vamos lá ver. E foi precisamente pelos Estados Unidos que consegui esta gravação da Nida de Souza. É preciso ir lá fora, não é? Porque até a editora, a tradição, se viu depois barrada, porque não... Não há apoios, não há incentivos, a digitalização deste equipamento, deste material é caro. É cara. Fico triste, mas fico também feliz porque há uma outra música que é recuperada. Esta de 1910 amarelos. E pronto. São estes os motivos, a resposta e uma crítica, por assim dizer. Foi este motivo também que me fez escolher esta música. A verdade. Diz, a verdade. É que é a canção número 4. É verdade. Com o título: Pim, Pam, Pum. Intérprete: Medina de Souza. Orquestração: Edison Record. Mais picudos, consegui sempre quebrar, mas só aqueles Esta é a última intervenção que realmente interessa, porque a seguir vai falar um homem que não tem sonho. Ora bem, o primeiro motivo tem que falar da escolha, não é? Pois. O primeiro motivo, há que dizer a origem desta escolha para hoje, que agora, foi... Agora, só curiosidade, gostaste da música anterior? Não. Porque foste tu a escolher. Não. Quando for eu a escolher, vou gostar. Devo dizer que, não ia falar sobre isto, mas já que estivesse a falar, a preservação da cultura da música portuguesa, desta vez não é Antena 1, mas foi através da RTP2. Quer dizer, na primeira vez, tu lembras quando escolhi o Pomar das Laranjeiras, uma música dos Mandarbios? Não. Eu disse que tinha visto na RTP Memória assim, um trecho de um concerto, e foi essa música que apanhei e depois escolhi neste programa. Do mesmo concerto, deu na íntegra na RTP2 na semana passada. Não, há duas semanas. É raro, mas ainda há gente cá que se preocupa em mostrar as coisas que dão trabalho. As coisas feitas com qualidade, que se procura não fazer o básico comercial. E então, neste caso, estou a falar dos Madre Deus, que lá está. Curiosamente, eu ia dizer que tem isso. Ia dizer, e vou dizer, o maior sucesso e as salas que enchem com frequência é lá fora. Mas, por acaso, este programa está a ser gravado e publicado um dia antes de ser um concerto na Casa da Música no Porto. Uhum. Em que eu ia ver, mas quando vi que era 30€, o Carlos não me quis pagar o bilhete. Já não vou. Uhum. Portanto, este concerto, nós vamos ouvir uma música retirada de um concerto na Suíça, em Basileia, nos AVO Sessions. Integrados na digressão, percebeste? Integrados na digressão do álbum Essência. E o concerto é de 30 de outubro de 2012. Já tinham passado excertos e deu o concerto completo na RTP2 há duas semanas. Escolhi esta música. Uau, e é a Teresa Salgueiro? Não. É o de Teresa, acho que é a Teresa Nunes, acho eu. Beatriz, foi o que eu disse. Beatriz Nunes. Que eu aprecio particularmente esta Beatriz Nunes. Tem uma voz mais suave, é bonitinha, e é assim uma coisa... E é curioso ver que pesquisa-se por Beatriz Nunes, e vamos parar ao Getty Images, que é talvez o portal de imagens mais usado pela comunicação social, e é lá que vamos buscar imagens de uma cantora portuguesa, de um grupo português, a cantar onde? Em Londres. Londres! No dia 16 de abril de 2012. De Londres, vamos até Basileia para escutar a voz da Beatriz Nunes e os seus Pedro Aires Magalhães e companhia. Porque esta música? Esta música em si não outra qualquer do concerto. Primeiro porque várias delas já passaram aqui. E depois, no ano, este 2013 é o ano de Madre Deus, e estamos a acabar o ano. E este grupo acaba por ser o... Já estou a entrar no balanço. Ih, que anotas. Já entrando no balanço, este grupo foi o que mais marcou até em meu nível de escolhas e nível de levar para outros ambientes, de suavizar o meu ano de 2013, são os Madre Deus. E ao ouvir esta letra, quando vi o concerto na RTP2, reparei que ela diz ai é, e o outro responde, pois é, eu também quero ir nessa estrada, e qual é? Isto deu-me uma ideia, não estou a dizer que era essa a ideia da letra, do Pedro Aires Magalhães. Mas deu-me uma ideia de... Tu estás nessa montanha... Para já o início, nessa estrada que vai à montanha, uma casa pequena, onde um dia eu hei de morar. Isto faz-me lembrar alguém que eu gostaria do estudo número 1, não sei o quê, e um dia voltar lá, eu gostaria de voltar lá. Mas, deixando a montanha e a casa, isto faz-me... Fiz uma associação imediata que foi, e logo o Cirão diz, pois é, eu também quero ir aí, que é, eu quero ir por esse caminho. E eu não vou dizer isso em relação a outros, porque, orgulhosamente, até posso dizer que o meu caminho está bom, e outras pessoas até gostavam de ir da minha estrada, de seguir um percurso assim nos últimos tempos. E nessa estrada que vai à montanha, lá na Casa Branca, estás a perceber a associação? Uhum. Já deixei o meu coração e não deixei, não. E então, juntando isto tudo, e lá está a preservação daqui um que, na minha opinião, é o expoentão da música que se faz em Portugal. Uhum. Amanhã não vamos à Casa da Música, mas vamos ficar aqui com os Madre Deus, com a Estrada da Montanha, que é que ias dizer? Ah, eu estava a pensar que era o Vem Além toda a solidão. Vem! Vem. Assim que é esse. A Estrada da Montanha é a canção que vamos escutar pela voz da Beatriz, coitadinha, do concerto de Basileia, como eu já disse, de outubro de 2012. Pode ser. Pode ser. Deixas. Deixo. Então, muito obrigado. Thank you. Também visionei este concerto, numa mesma altura em que assisti a um concerto do Richie Campbell e estabeleci as devidas comparações, quer dizer, não é preciso andar aos saltos e haver fogo de artifício e coisa. Porque os Madre Deus concertos, canta-se uma música, acaba, pumba, outra música. Pelo menos lá fora é assim. E as pessoas gostam e enchem salmos e o resto é conversa. Aliás, sabe, mas assim, há uma coisa que eu gosto muito. Sempre à frente. Há uma coisa que eu gosto muito. Sabes que há pouco tempo, e o Agora Não tem sido um espetáculo nesse sentido, que eu tenho recuperado o meu interesse naquela coletânea. Então tenho ido buscar música, tenho ido procurado buscar os naus. Tenham sido mais recentes, depois do Nau 10. Não tenho nada português depois do Nau 10. E então, qual não é o meu contentamento, a minha surpresa, quando constato no Nau 28, foi o último que saiu, já neste ano, 2013. 29. Já saiu 29? Eu vi o Nau 29 esta semana, por acaso comentei, olha o Nau ainda existe. Ah, então saiu esta semana outro Nau, mas o que eu tinha até agora, o que eu... Não sei se foi esta semana que saiu, estou a dizer que vi nos últimos dias. Pronto, o que eu tinha era o Nau 28. E não deixa de ser curioso, que há mais música portuguesa do que na altura. Voltamos ao mesmo. Agora, ou seja, música portuguesa que não faz sucesso, é um facto, mas que as editoras... Nau 29 onde? Cá? Sim. Ai. Não, Nau 28 aqui. O Nau 29 já foi em 2008 que saiu. Então aqui. Foi este que eu vi. Não, não, mas não foi aqui. Nos Estados Unidos. Ah, aí sim. Nau 29. Porque aqui não... Aqui não... Eu também estava a dizer que não tinha sido o 928. O 929 aqui, né? Aqui, ainda aqui. Não sei. O 920... Digamos que nos Estados Unidos chegou um pouco mais cedo que o nosso. Pouco, como quem diz. Aquilo que nós temos é o 928. Sabes que há um site muito giro que recupera vários naus. Tem ali a lista de músicas de naus de vários países. Da Dinamarca, da Espanha, do Canadá, da Arábia Saudita. Tem, por acaso... Continua. Tem, é interessante. Bom, o que eu dizia? E eu reparo, gosto muito disso. Estes naus têm muita música. Então este Nau 28 tem muita música portuguesa. Não. É certo. Não faz sucesso. Não, puxa um bocadinho pelo sucesso. Vá. Faz ali cócegas ao sucesso. Pronto. Escolhi uma música chamada Nuno Andar, da Ana e suas irmãs. Duas coisas aqui em primeira instância. Primeira, aliás, duas coisas de forma automática. Primeiro, responder ao género. Segundo, responder à voz. Terceiro, responder à lógica literária das coisas. Esta música diz-me muito porque ela faz-me transportar. Como é que chama a música? Nono Andar. Mas não está no Nau. Não. Ah. Porquê? Estou a ouvir aqui a. Fui ver já agora o elenco. A lista das faixas do 928K. Não, agora tem o Rui Veloso com Sense, não sei o quê, que nem sequer nem conhecia essa música. Começam logo com o... Sim, com o Parallel Adams, dá para ter punca. Sabes que a Scala Grey fez uma versão dessa música? Não é Grey, é Grey. Scala Grey. É a mesma coisa. Scala Grey. Sim, continuam lá com as suas irmãs. Assim, a Britannica, Scala Grey. Continuam lá a falar sobre Lady Gaga. Tragédia. Aqui o nono na garganta quando penso. O que é que anda a fazer a minha irmã lá fora? Anda a ser artista. E a vender. A vender? Está bem. Ia ser artista. Ela é artista. Pois é. Não mostra as suas artes. Mas é artista. Ah, não mostra. Está bem. Estou a falar de artes. Não estou a falar do corpo. Habana que tu vês. Então não podes que és irmão. Pois não posso. Não. Isto era um infesto. Infesto. Leva de um infesto aí na fuça se não falar sobre o resto do... Pronto, nós vamos ouvir nesta edição é Ana e suas irmãs. Isto conta uma história. Aliás, que a própria música conta a história. Não sei o quê, que há uma menina a chorar, não andar, uma lágrima cai, não sei o quê. Então, cá embaixo tudo normal. Há uma pessoa que vê nos jornais, há o polícia que vai fugir atrás do ladrão. Como é que era? Cai o dono, cai a trela, foge o cão. Há toda uma mistura de cenários muito interessante que é o que eu... Aliás, não deixa, não é uma mistura de cenários, é uma mistura de vivências que me faz muito lembrar duas coisas. O bairro onde eu vivi, que era o bairro do Cavaco. Como é que era? O bairro do Cavaco? Onde moravas com o Cavalhaco. É isso. Pronto. E então, E eu tinha, portanto, vocês vão lembrar primeiro esse bairro em que eu estava cá em cima, era no segundo, mas onde acontecia muita coisa, cá em baixo, não é? E depois faz lembrar todo aquele cenário que eu uma vez aqui falei e que falei até em mais pormenor no céu da minha rua. Lembras-te da Vaca de Fogo? Sim. Pronto. E esta música faz lembrar que é um tanto ao lado, ou seja, perto daquela escola, não sei o quê, perto do caminho, perde-se um bocado o caminho, eu não tenho noção, mas sei que é perto. E há um bairro, enfim, um lugar com várias casas, mais ou menos pobres, que já não tem nada a ver com aquela rua, mas é lá perto, em que acontece tudo. Há carros ali a passar e há esta menina no andar que não ouve nada para lá para baixo. Ao menos um carro. Ou às vezes elas vão, mas coisa muito pouca, porque ela está no andar. Mas chora. E ela está à vontade para chorar. Olhar lá para baixo e chorar. Porque ninguém vai ver lá de cima. Lá para cima ninguém vai ver, ninguém vai comentar, ninguém vai... E aí voltamos ao meu estúdio número 1, onde eu tinha uma liberdade tão grande, que embora soubesse que havia até uma casa à minha frente, não havia a ideia de tentar perceber o que é que ele está a fazer. Não havia. É uma coisa muito diferente. Não sei, não sei explicar. Eu aqui sinto que se fala um bocadinho mais alto, não sei o quê, que sou escutado, sou entendido, que posso até ser analisado. Nesse estudo número 1 isso não acontecia. Então, esta manhã estava a falar, para os ouvintes aqui uma noção de que umas coisas se ouvem. Estava aqui a falar, e portanto, tenho aqui uma noção, já que não ia falar contigo. Esta semana estava a falar com uma das locutoras aqui da... Hoje estava a falar com uma das locutoras aqui da rádio, porque na Roménia são 2 horas a mais do que aqui. Já ela tinha despertado quando estava prestes a dormir, e então... Eu a pensar que era hoje que íamos ter uma emissão sem ouvir Roménia. Ou Romênia, não, ainda não é hoje. Não. Ainda não. Quase, mas o tempo de compensação ainda marcamos um gol. E então, o que é que eu ouço? Ouço uma pessoa a sair do quarto. Não sei se sabem, o Carlos participou num concurso de uma rádio romena. A pessoa a caminhar com meias, a caminhar, chega ao quarto. Eu não ouvi ela acender a luz, mas depois, ou acendeu a luz ou apagou depois. Apagou, imaginemos, e subiu para a cama. E eu ouvi. Imaginem, neste momento consigo que estão a ouvir aquilo que eu disse que ouvi. Porque é inevitável. Ou estão distraídos. Ou ouvem. Se eu jurar, se eu rir, se eu comentar, não sei, vão ouvir. Lá não era assim. Pouca vergonha. Portanto, este nono andar, eu adoro este nono. Depois disto faz-me recordar outra coisa. Eu uma vez escrevi no meu free photolog. Escrevi um texto. E nesse texto eu falava de... 2 miúdos da Mariana e não sei quem que viveu no 8º andar. Não conheciam ninguém naquele prédio, mas os dois conheciam-se. E, ou seja, eu volto a lembrar daquela história e até me cheguei a perguntar: será que esta história, será que ela é assim que ela acaba? Será que depois a menina vai ficar a chorar? Não, não, não, não, não, não, não, não, não andar. Será que ela vai ficar a chorar ali? Será que aquela história entre... Acho que era a Mariana e o João. Será que vai acabar bem ou será que vai acabar mal? Era assim que eu pensava, que eu me perguntava, porque realmente... Pronto, não sei, gosto destes cenários e este gosto bastante. É isso. Numa emissão, a 153, em que foram escutadas 5 melodias. A sexta, bem depois. Banda do Casaco, Morgadinha dos Canibais. Depois, foi o quê? Depois, foi a música do Grupo Raiz, chamada Boiada. As Royalettes, do projeto Rádio Royal. As Royalettes, o Paquete do Amor. Depois Medina de Sousa com Pim Pão Pum. Madre Deus, a Estrada da Montanha. E fecharemos com... finalizar com a Ana e as suas irmãs e o tema Não Andar. As irmãs já não vão cantar e nós vamos bazar. Espera aí. Por curiosidade, e que músicas é que nós escutamos há 2 anos atrás? Ah, tens razão, não é? Há 2 anos à frente. Ah, ainda bem que falaste nisso. Ali no Pim Pão Pum. Me agrada a mim. Não, esse é me agrada a ti. Primo. primeira. Nesta semana ouvi uma música de Sousa e Pontapés que é há 20 anos atrás. Há 20 anos à frente. A 14 de dezembro de 2010, há precisamente 3 anos, era uma terça-feira. Uhum. Pronto, já disse. Ah, é fazer as músicas. O Carlos escolheu Emília Big Big World. Eu respondi com The Verve e Bittersweet Symphony. O Carlos veio com Dido e Here With Me. Eu respondi com Eminem e Dido Stan. Stan. Depois vem aqui uma coisa chamada Prosti za Ljubovi, da Julia Savicheva. E eu fechei com If You Believe, Lord Mercy, Peter Knowledge and Friends, a Sozia do Messi, com Lost and Forgotten. Representante da Rússia no Festival na Eurovisão de 2010. É. Exatamente. Vamos embora. Vamos embora. Até para a semana. Boa noite. Porque neste momento já serão sensivelmente de 11 horas e 30 minutos da noite, ou seja, PM, em horário de escobo, que é o homem da escova, estás a ver? Ai não, isso é o pente. Portanto, em hora de escobo... Ai, no início do programa eram 4 horas e agora já são 3? Não. Eram 4. Mas então, são? Eu disse que era metido hoje, na altura. Pronto, são 4 horas. Não, mas são 4 horas, aqui até me desculpe, não sou. Ah, são? Acho que são 3. Está bem, pronto, são 3 e meia. Pronto, 19, 22, 20, 30, 23 a 30. E em Nova Iorque, a principal cidade dos Estados Unidos. Dizes tu. Digo eu, porque é o que mando, e diz o Franco Sanatas. São 4 horas aqui até me desculpe. Está bem, pronto, aqui estão lá em meia-noite e meia. Já é amanhã. Então é uma coisa muito gira. Então pronto, não sabes nada, vai que sei. Diz-me cá uma coisa. Em Nova Iorque, que horas são? Em Nova Iorque, são as 14h30. Não, são 5 horas de diferença. Vês? É burro. Ah, então é que eu já tenho. Isso coisa. Eu lembro por causa do 11 de setembro, que eram 9 horas lá e 2 cá. Ah, pois não, isto é no, porque... Que estás a ver como és burro? Pronto. Não, porque há uma altura... Ouvintes, há uma altura... À beira do, da pessoa altura, mais inteligente é isso, deste estúdio, altura, está a pessoa manhã, mais ignorante. Mas há uma altura em que... Ah, não, York seja. Em há uma altura... E de algumas coisas, sabes o que é que eu sei? Por causa dos jogos da Liga dos Campeões. Cá começam às 5, lá às 9. Ah, pois. Pois é que são mais cedo, cá. Pois, então não é preciso ler. Pronto. Por exemplo... Não, e por exemplo, também são 4 horas de diferença em Baku. Com caraças. Não, Baku e depois diz-se com caraças. Não, diz-se caraças. Baku. Eu vi alguma coisa de Baku ontem e lembrei-me dessa emissão do Festival da Eurovisão em 2011. Que começou à meia-noite. 2011? 2012. 2013? Ah, 2012. 12, 13 foi na Suécia. Estava aqui a pensar. Começou à meia-noite aqui, não foi? Hã? Ou meia-noite lá? Não, meia-noite lá. Pois sim, está bem. À meia-noite em Baku. Cá eram 8. Pois. 9 horas no tempo central europeu. CET. Já não me lembro o que é que acontece em Baku, mas deve ser uma coisa muito importante. Bom. É possível. É uma das repúblicas ex-soviéticas. De onde eu vim, de onde sou proveniente. Até à próxima. Ah, és azeri? Até à próxima semana, vamos ter uma emissão especial. I am? É. Vamos andar a passear. Ah, muito bem, senhora. Vamos embora. Até para a semana. Boa noite. Sozinho. Fui. Subindo a rua a gritar. A trela caiu.